Mafia. Voli smo fire, odali smo pistolo kare. Kapitale ungare. Hoje tem baile no cerrado, sua maloca lado a lado reunido pra esmofar. Marginal. É sexta-feira, nego, e hoje tem capital. É reunião da maloca, DJ Marquinhos convidou. Rap TV divulgou, e só os banda colou. Se é o grave que pira, Marquinhos faz seu papel. Smooth Disco Club, muito mais cruel. Grave e agudo se mistura, faz tremer a camisa. E as dona banda delícia, dá um charme na pista. Os alemão passa mal, quando escuta a graveira. Esconde seu rádio de pilha, comprado na feira. Antigamente o quarentão era nosso bom lugar, mas hoje é capital e hoje eu vou esmofar. Vou esmofar, onde a smoke está tocando. Capital é o lugar. Hoje tem baile no cerrado, sua maloca lado a lado reunido pra esmofar. Onde a smoke está tocando. Hoje tem baile no cerrado, sua maloca lado a lado reunido pra esmofar. Semana chegou, liga os irmão da quebrada. Capital sexta-feira, noite de banda, não dá nada. As bandida colou, os correria também. Os peba que sai de cena, nem vem colar que não tem. Fico de boa, só curtindo o som da número 1. Sabadão no cerejão, frevo, vai ter mais um. Digital e cruel, quero ver quem aguenta. Alemão passa mal, mexeu com nós. Sustenta, chapa a cabeça, Smurfs é a receita. Cruel e digital, isso sim que é problema. O nego é doido e o bang aqui vai chapar. Um, dois, em dois, é hora de esmofar. Capital é o lugar. Hoje tem baile no cerrado, sua maloca lado a lado reunido pra esmofar. Que impõe respeito, seja no baile, no clube, smoke daquele jeito. A posição é a primeira, sempre cruel na disputa. Ninguém encara porque sabe, vai perder essa luta. É um nocaute de som, estilo Tyson nos grave. A curtição rola solta, que o frevo nunca acabe. É o domínio do Centro-Oeste, uma referência no rap. DJ Marquinhos cruel, potência nos flashback. Tem luz de sobra no baile, a capital vira dia. Luz e som de qualidade, aí é covardia. Fazer o que se é real, quem fala pode provar. Aqui a máfia é nós, vou esmofar.